Entre ladrões não há heróis. E esses mocinhos quer fuder a banca falando que é nós, boys. Gritando mesmo, tando rouca, chamando pra cena, mas tô acompanhado, que é foda no carro, tá ficando louca, moça. Não encaixo no seu patrão, vou fuder com a vida, foca na bebida, curar minhas feridas e morrer de patrão, João. Cantei e encantei meus males, fazendo besteira, quebrando barreira, lá versos peculiares, pares. Engordo o copo enquanto seca a alma, é nóis, brindando a vida enquanto o encosto bate palma, calma. 20 mil pra nós tá fácil, é como se fosse mil pra cada cigarro do máximo. E esse X9, 9 vezes que aguentaram, nunca aguentaram. Fato que eu não paro, viver tá caro. Me atacaram, mas sei o momento exato. Ciente desde o parto ao dom que é raro. Seguindo o faro, estamos em frente aos danos, mas sonhamos. Não só rimamos, mas cantamos. E aqui estamos, ó pai. Porque se vai nos momentos em que eu mais preciso, eu tô indeciso atrás, mas nunca bandido. Sempre envolvido em roubado, eu sou o meu perigo. Me livro nas madrugadas, é o princípio ativo, é o alívio dos camaradas. Se ficar vivo, vai ser 20 mil pra cada. Então reparte, bota os malotes na mesa. Eu tô querendo ouro na presa, minha vítima fica ilesa. Eu curto os pratos quentes. Aí por gentileza, sirva a sobremesa e avisa essas princesas que hoje não tem nem pro Clark Kent. Missão certa, com lucro dividido, trabalho com plano, meta traçada. E a sorte é pro jogo do bicho, invista, insisto, o banquete do karma. Porra, a vida é uma sobremesa e a morte, jogo de sorte, aposto nas cartas da mesa. Se joga oito, eu mato. Tapa ladrão, a caça pé larga. Tem arma no colchão, munição e bastante carga. É só dar descarga, se encarrega de passar o pano no piano. Ligo no Erex, não esquece. Aí, o colombiano. Entrei no campo, mano, dando danos aos meus concorrentes, proliferando o plano de matar o presidente. É esse jogo, né, do bicho. No meu clube eu sou o bicho. Lanço hit, lanço bicho, diferente desses lixos. É o centrão, é Big Park, pra quem escala Peter Park. Na missão de fazer arte, é de praxe a minha parte. Ter as linhas meio dark, é ataque, não ofensa. Não compensa desavença por alguma indiferença. O pai não vai, o pai só deixa, porque se queixa, planta cebola e quer ameixa. Não se esqueça, não me esqueça, vê se não deixa. Porta se fecha, deixei a deixa, agora me deixa. Formando plano, tamo sem aí, estamos resolvendo danos que colhemos simplesmente, pois plantamos. É o bonde do agricultor, Zé por 20x novo, oh meu senhor. Como é que ama essas desgraças? Passo pano, mal abraça, levando sangue na taça. E nos olhos dos meus passos, eu caço a face até de graça. Eu mato a pá querendo a imba, tô ricago. O povo brinca na merda, isso que é o dinheiro. Mas sem ser não fica não, seguindo o faro. Não, o Rodrigo, somos o trigo, vocês o joio. Quero as joias, não boia, não.